vez que se vê um homem, né, interpretando essa música, já são as meninas. Ei, mano. E aí, ó. É verdade, geral são as meninas. Se quiser encantar. Mudaram as estações, mas nada mudou. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era pra sempre, sem saber. Nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, eu só penso em você. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Cantando a pleno os pulmões, falou? Isso aqui vai assim, quero ouvir vocês.